Tô tipo um Rolling Stone, me passe o microfone. Um quilo de cocaína, um disco de platina, faz um Mick Jagger com o flow do Bonnie. Enquanto o bagulho não vira, eu viro um bagulho que deixa rapper insônia. Tipo dono da boca que bota o filho pra estudar em Sorbonne. A cota é lotar, agenda os casos e os bolso igual Wesley. Safadão, chapadão, desligando a TV com um tiro que nem Elvis Presley. De Ray-Ban, oculto meu olhar melancólico e deixo a saudade do meu beijo tóxico. As drogas fizeram mal pra mim, tô tipo de mim paranoico. Por essa você não esperava, que cê teu poeta, mas tu não me amava. Agora tô tipo Jesus Cristo, levando luz e curando cistos. Eu me dispus a ver os não visto, mas para os otários é pistola sem trava. Por essa você não esperava, que cê teu poeta, mas tu não me amava. Agora tô tipo filho ungido, andando no meio de puto e bandido, montando uma tropa de oprimido, mas para os otários é pistola sem trava. Bate quadrado, o Mike em dueto, eu e DJ formam um crime perfeito. Eu quero testar essa bala em seu peito, pra um rockstar eu sou muito suspeito. Quadrado e o Mike em dueto, eu e DJ formam um crime perfeito. Eu quero testar essa bala em seu peito, pra um rockstar eu sou muito suspeito. Esfumaço, hotéis, camarins e fãs, todos esses haters são meus fãs. Eu tinha problemas demais, meus poemas mentais não cabiam em seus divãs. Avenida travada, calçada lotada, fila dobrada, difícil acesso. Cê pegou fila, afilando a sua vez, chegou mas acabou o ingresso. Muito obrigado por subestimar, finge que não via ou menosprezar. É reflexiva, sem perspectiva, não há expectativa pra alimentar. Eu levava você tão a sério, cê não me levava a nenhum lugar, agora tu quer me levar a sério. Enquanto eu só quero que me leve ao bar, ou talvez eu entre no seu feed, numa transmissão de vídeo ao vivo. Garrafa na mão, né, Xandão, molotov, tipo a porra de um subversivo. Quer saber meus motivos? Tá tudo nas ruas, tá tudo nos livros. Quer saber meus motivos? Tá tudo nas ruas, tá tudo nos livros. Dei alta pra psiquiatra e parei de ligar, hoje ela me idolatra. Tô pique chorão, eu falo tudo que ela quer escutar. Essa porra pra ti é apenas um jogo. Eu sei que o jogo sempre existiu, eu tava aqui o tempo todo, você que não me viu. Um pá de quadrado e um Mike em dueto, eu e DJ formam um crime perfeito. Eu quero testar essa bala em seu peito, pra um rockstar eu sou muito suspeito. Quadrado e o Mike em dueto, eu e DJ formam um crime perfeito. Eu quero testar essa bala em seu peito, pra um rockstar eu sou muito suspeito. Tipo Rolling Stone do gueto, tipo Rolling Stone do gueto, tipo Rolling Stone do gueto.